Chicão prendeu na meia direita, levantou, tentando para Paulinho. Jorge Henrique de cabeça para Paulinho, é agora, Paulinho limpou para Danilo, na boca do gol, olha o gol, ele bateu, tocou na defesa, sobrou lá dentro, desceu, subiu, Gagliano, é gol, Gagliano, trouxe pro pé direito, a bola bateu na defesa, quem estava lá? Ele, o Samurai! Banzai de mão! Banzai Corinthians! Paulo Guerreiro! Tá lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, olha a bola cruzada, Fernando tentou bater, sobrou na boca do gol, Fernando Cássio! Milagre! Cássio tira, salva o Corinthians! Fernando Torres, cara a cara com Cássio, é o nome do jogo! E a torcida do Corinthians, mais de 68 mil pessoas aqui no estádio de Yokohama, acreditando na conquista desse título corintiano. Vai terminar! Termina o jogo no Japão! Corinthians! O time do povo, a nação de 30 milhões de loucos de paixão, de amor, sonhando acordado no país do sol nascente, aqui no Japão, 21 horas, 23 minutos, 16 de dezembro de 2011, lágrimas de emoção e glória em Yokohama, jogadores se abraçam, o campeão invicto da América do Sul abraça os 5 continentes, o mundo mais uma vez está compreendendo a essência dessa palavra mágica, Corinthians, que inspira o amor sem limites, sem fronteiras, que faz milhares de... A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um programa. Tô gravando mais um programa para vocês. O programa atrasou, porque minha mãe veio me visitar. Minha mãe veio fazer uma visita para mim. Quando ela tá aqui, é natural que eu tenha que dar atenção para minha mãe. Mas, e aí tá, aí acaba que aí fica muito corrido. Tenho que levar ela para fazer. Porque eu gosto de levar ela para passear e tal. Enfim, mãe, né? Mãe é mãe. Então o programa atrasou, mas eu tô aí pra ler os e-mails de vocês. Sei que atrasou muito, é uma vergonha. Mas, tamo aí. Deixa eu fazer uma coisa, vou explicar isso. Muito importante, presta atenção. Se o seu e-mail não estiver lido aqui, significa que ele foi lido no especial de aniversário. Se o seu e-mail não está aqui, é porque ele foi lido no especial de aniversário. Não precisa ficar bravo, não precisa gritar, nada. É só você esperar. O especial de aniversário vai sair logo em seguida. Tá ótimo. Desculpa a arrogância, mas tá muito bom. E aí no especial de aniversário seu e-mail vai estar lá, tá? Eu tive que separar, porque se eu lesse todos os e-mails lá no especial de aniversário, aí ninguém ia aguentar, porque aí dá um programa de 10 horas com falatório na sua cabeça, aí você não ia aguentar, você ia mandar uma puta que pariu. Então, pra economizar a sua saliva e economizar aqui o meu trabalho, então eu tô gravando esse especial aqui, essa leitura de e-mails aqui separada pra você, tá ok? Então, fica combinado aí nessa batidinha aí. Tá tudo certo. É, a banda que vai tocar aí hoje, vou reprisar ela mais uma vez, porque é muito boa. É de um rapaz muito humilde, muito bacana, ouvinte do programa. Death Takes a Holiday. Muito boa banda, muito boa mesmo. Boa mesmo. Esse cara, ele é foda. Tem que dar os parabéns pra essa banda, muito boa. E vai tocar aí entre os e-mails. E entrem lá, curtam a música dos caras. Tá no YouTube aí. YouTube este que andamos sofrendo ataques aí. Acredito que foi por causa da gente ter defendido o Caveira Games. Não importa, não faz diferença, porque... Não, faz muita diferença, tá? Vai me prejudicar pra caralho. Vai prejudicar o programa. Mas, se é pra defender o certo, tiver que se prejudicar, tudo bem. E tem outra coisa, vou falar isso aí mais pra frente aqui no programa, mas... o ouvinte, ele quer... O cara, ele vem me ouvir, muitos, ele quer ouvir exatamente o que ele pensa. Se não falar o que ele pensa, aí ele fica bravo, ele fica valente. Então é o seguinte, se você não gosta do Caveira Games, é um direito seu, cara. Foda-se, isso não faz a menor diferença pra mim. Gosta de jogo, problema seu. Agora, daí você partir pra chamar o cara de pedófilo, não pode, cara. Isso é muito grave. Isso aí, se não for pra eu defender o certo, então o que eu tô fazendo aqui nesse programa? Então, tem que fechar as portas do programa e ir embora, ué. O certo é certo, não tem meio termo. Chamar o rapaz, acusar o rapaz com aquelas mentiradas lá e vocês queriam que eu deixasse barato? Não tem como. Entendeu? Então, assim, quando a coisa é certa, nós temos que ir pelo certo, acabou. E se o YouTube quiser derrubar, derruba e acabou. E os gringos lá tão bravos, estão derrubando aí quem apoiou o Caveira. E aí, tombaram um vídeo nosso aí. Levamos dois strikes pro rabo aí, tá perigoso até deles tombar o canal. Então, enfim, a situação é essa daí, tá? Não tem segredo, não tem nada. Eu tinha uma historinha bobinha que eu contei. Ah, eu achei massa pra caralho. Que eu guardei pra contar pra vocês. Esse tempo atrás, tava no bar assistindo o jogo. Tinha acabado de sair do estágio. Aí... Inclusive foi... Enfim. Aí eu tava no bar cachaçando. Aí, rapaz, fui tomando aquela cachaça e passei do ponto. Passei do ponto, admito, assumo. Porque eu virei duas pingonas, aquele copo americano cheio de pinga. E aí não deu, né, cara? Um só dá pra segurar a barra, mas dois aí foi demais. E aí eu fiquei chapadinho, cara. E aí tava assistindo o jogo e tal, aquela coisa massa. Aí peguei e saí do bar. Montei na bicicleta. Os caras ainda falaram assim: você vai aguentar chegar em casa, maluco? Eu falei: aguento, com aquele jeito de bêbado, né? Aguento, pode deixar que eu aguento, sim. Aí eu fui pedalando. Aí tem um morrão grande aqui. Logo desse. Você sai do bar assim, você já tem que pegar um morrão. Mas um morro grande mesmo, sabe? Grande mesmo. Imagina um morrão grande mesmo. Só que quando eu tô lúcido. Imagina que é assim, ouvinte. É um morro que você vem descendo e entre o morro vai passando um monte de rua. Ali vai passando um monte de rua. Que os carros passam ali. Você entendeu? O morro é em vertical, descendo. E dentro do morro vai tendo. Passa umas ruas ali. Entendeu? Aí eu sempre. Quando eu tô lúcido, quando eu tô são, eu vou descendo aquele morro com a bicicleta e eu vou devagarzinho. Porque é perigo você ser atropelado, aí. Você tá descendo com o morro, vem um carro ali, pum, pega você. Só que quando eu tava bêbado, eu pensei assim, aí eu vou descer sem frear. E fui, cara. E fui descendo. Tipo, agora não tem como botar uma música de... Não tem uma música de... Sei lá, uma música pra... Contar uma história legal dessa sem música é chato. Põe uma música aí de... Uma música de ação. Tem uma música aí de... Isso aí é música de RPG. Pô. Pô, uma música de tipo, estilo assim de corrida, por exemplo. Assim. Não tem uma música de estilo de corrida assim? Vai tomar no cu. Não, falando sério. Boa música, tiro de corrida, assim. Então vai, vai, vai. Senão eu vou perder o fio da meada aqui. Então, pode tirar a música, tira. Não, pode deixar, então. Deixa, deixa. Então, aí eu tava bêbado, aí eu vim descendo de bike. Aí vim descendo. Vim descendo, descendo, descendo. Aí, na hora que eu vi a primeira ruazinha, eu falei, não vou frear. E pum! E continuei. E aí a bicicleta foi pegando aquele embalo violento. E fui, aí um negócio. Aí tem uma hora do morro que, né, passa assim numa escuridão. E aí naquela escuridão, naquele embalo, aquela velocidade, um perigo, cara. Um perigo, mano. Foi o anjo da guarda que salvou eu. Aí fui descendo, descendo, descendo, descendo. Aí veio a segunda rua. Eu falei, não vou frear. E vup, passei direto. Olha o perigo, cara. Era pro... Deus é grande demais, cara. Passei direto de novo, cara. Aí fui. E aí a bicicleta começou a tremer de tanta velocidade. Tava tão rápido que começou a tremer. Eu fui tremendo. Aí fui. Aí chegou na rua que eu tinha que virar. Eu tinha que virar à esquerda, sair do morro. E virar à esquerda pra ir pra casa. Só que eu tava numa velocidade muito grande. Se eu freasse, pelo menos esse resquício de lucidez eu tive. Que se eu freasse, ia ser o maior acidente do mundo. Eu ia pular da bicicleta. Eu tinha que virar numa paulada só. Aí eu, num ato de insanidade, vup, virei o guidon e vup, e fui. Só que a curva era muito acentuada, não dava pra fazer uma paulada só. Aí eu fui fazendo e fui derrapando. E bebim. E fui derrapando. Aí quando eu fui ver, eu tava chegando na calçada. Aí eu fui derrapando. Aí eu vi que a bicicleta ia parar exatamente... Em paralelo à calçada, as duas rodas iam travar ao lado da calçada e eu ia ser arremassado. Aí eu fui jogando, e ela foi derrapando, e vup, pá! As duas rodas bateram no passeio certinho, em paralelo, certinho, vup, pá! Aí o que eu fiz? Eu sentei o pé pra fora da bicicleta e fui arremessado, mas não pulando, não é que eu pulei. Eu botei o pé pra fora e aí na hora que a bicicleta bateu, buf, e saí correndo. Sabe quando saí correndo, pô. Saí correndo, aí fez aquele barulhão, o povo subiu, botou a cara pra fora na sacada, na janela, porque fez um puto barulhão. Pá! E eu pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aí eu peguei e... Aí eu tava bebindo, né? Eu peguei e fingi que nada aconteceu. Aí o povo botou a cabeça pra fora, eu fui, voltei tranquilo, peguei a bicicleta, saí pedalando e fingi que nada aconteceu. Ai, mas foi perigoso, rapaz. Yeah. gente, vamos ler os e-mails aqui de vocês. Eu tinha pedido pra separar um negócio. Arruma pra mim. Tinha pedido pra separar um negócio pra vocês aqui. Um assunto muito, muito indigesto, mas que é bom a gente botar um... É importante a gente botar um ponto nas histórias, porque senão a coisa vai criando e vai expandindo. Vocês vão ver que já estão criando muita história em cima de um negócio que não existe. Então eu vou botar um ponto já na história pra encerrar isso de uma vez. Então vamos ver aqui o que foi a história. Cadê? Primeiro eu vou ler, depois eu vou comentar. Quem mandou, eu vou ter que falar porque eu não vou dizer o seu apelido, tá? Você é conhecido aí na internet por um nome que eu não vou dizer. Mas foi o Luiz. O nome dele pouca gente sabe. Não vou usar o apelido, mas eu conheço, eu sei quem que você é. Não estou bravo, viu? Não estou bravo com você, eu não estou bravo, nada. Eu sei quem que você é, eu sei aí que você tem a sua fama. Desejo muito sucesso, quiser aparecer aí, as portas estão abertas, sem ser gay. Não tô bravo com você, mas é que você mandou um negócio aqui, que é grave, então eu vou botar um ponto nessa história. Então quem mandou foi o Luiz, ele é famoso aí na internet, mas com outra alcunha. E ele deve ser esse cara, pelas minhas contas, ele é meu ouvinte há uns 2 anos. Salve, Erdani! Eu sou o único responsável por tudo que vou escrever daqui pra frente. Primeiro, o e-mail aqui. Arthur Petri, ingrato e hipócrita. Salve, Hernani. Sou o único responsável por tudo que vou escrever daqui pra frente. O Petri foi um puta de um ingrato com a comunidade da esgotosfera. Hoje ele não passa de um norme, escravoceta, puta de hipócrita. Eu escuto os podcasts dele antigos, mas esse Arthur Petri de hoje em dia não me identifico. Sei que ele pediu para tirar a entrevista que ele gravou pro seu canal. Que tinha ficado foda. Ele dizia que iria ser representação de esgoto na superfície, mas ele mentiu. Como eu disse, ele não passa de hipócrita, que finge gostar de ser hipócrita. Deixa o meu vai tomar no cu pro Arthur Petri de 2019. Ô Luiz, você que mandou esse e-mail, não tô bravo de forma alguma com você. Só que deixa eu fazer uma pergunta pra você. Da onde você tirou que quem mandou arrancar o negócio foi ele? Isso aí, de certa forma, é culpa minha. Porque eu nunca falei do assunto aqui no ar. Inclusive eles lá falaram lá no programa deles lá, o Arthur. E eu nunca falei. Porque esse assunto pra mim é muito chato. Alô, alô, alô. Caralho, bicho, agora meu microfone tá com mau contato. Eita, nóis, só melhor, hein. Se mexer no fio aqui, fudeu, apaga tudo. Cara, tá foda aqui, viu. Vocês vão ter que ajudar aí, cara, senão eu não vou aguentar não, cara. Puta que pariu. Alô, teste. Então, tava falando... Então, eu nunca quis falar no assunto, porque pra mim é chato esse tipo de coisa, mas é... Só que se eu não falar, aí ficam criando teoria. Tem gente falando, cara, eu fiquei barbarizado, cara, que diz que... Como é que é a história que falaram? Diz que tá em segredo de segredo de justiça, que é por isso que eu não posso comentar. Cara, vocês estão malucos, cara. Para de loucura, ouvintes. Ouvinte... primeira coisa que você falou aqui, que ele mandou arrancar do ar. Não, cara, quem tirou fui eu. E eu vou tirar mais ainda, porque os antigos, com o microfone antigo, eram muito ruins. O programa era muito ruim. Só que não é que eu sou sendo ingrato, porque a gente tem que reconhecer, né, que o começo era eu não tinha um microfone bom igual esse aqui, porque tá com defeito esse cabo aí, tem que trocar. Mas os programas eram muito ruins, a qualidade era muito ruim. Então, como a qualidade era muito ruim, eu tô tirando os programas com microfone antigo. Eu tirei outros muito bons. Só que tem uns que eu tô com dó de tirar, porque, por exemplo, Aquele rapaz do Pornografia Nunca Mais. Dá dó de tirar, porque o rapaz deu uma aula ali, importante, né? Mas eu provavelmente vou ter que tirar também. E vou tirar mais. E do YouTube vai sumir mais programas. Eu quero que vocês já fiquem cientes disso. Vai ter coisa que vai ficar só no servidor, porque lá no YouTube os caras estão me atacando mesmo, cara. Se tiver uma musiquinha, um trechinho de uma musiquinha, eles vão lá e tum. E já dá BO, e aí o YouTube manda um e-mail grosseiro pra gente, falando que se fizer de novo, você vai perder canal, aí é strike. Você entendeu? Lá é uma batida muito assim, então tem coisa que vai sumir de lá mesmo. Agora ninguém mandou eu tirar nada do ar, cara. Para, vocês ficam criando teoria. Outra coisa, teoria que nós somos inimigos mortais e tudo. Não, cara. Tá, aí, pra complementar esse meio aqui, já pra matar. Esse aqui, então, não tô bravo com você, Luiz. Mas eu vou te explicar a sua questão aí que você levantou. Mas tem um outro que mandou uma coisa parecida. Qual que é o outro? É bom que já vamos matar esse assunto agora numa paulada só. Aí o outro rapaz aqui mandou o seguinte. Salve, meu bom. Você já deve saber que Petri, Thiago e Igor estão fazendo shows pelo Brasil. E eles estão muito unidos. Porém, tenho percebido que você não fala mais deles. Parece que tretou com eles e tal. Você sempre citava, principalmente os dois últimos. Também o Thomas. Você ainda conversa com essa galera? Conte tudo, se possível. Falou. Então, tudo bem. Eu odeio muito pesado. Mas eu não gosto de falar desse assunto porque é uma questão muito delicada. Já antecipando pra você, não tem nada contra. Desejo muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Desejo, olha, cara, que sejam muito felizes, cara. A questão é que... Então, vamos começar por partes aqui. Você começou falando aqui do Thomas. O Thomas, pra quem não sabe, gente, tem ouvinte bobo achando que eu tô brigado com esse povo e tudo. O Thomas, quando arrumou emprego, ele mandou no meu número pessoal uma foto dele trabalhando e falou: consegui meu primeiro trabalho, tô feliz, não sei o quê. Eu mandei os parabéns pra ele. Quer dizer, eu imagino que não tenha raiva de mim, porque senão ele não ia mandar um negócio desse pra mim. E eu converso com ele normalmente, assim, não batemos papo, não conversamos, mas ele tem meu número. Se ele quiser se ele quiser conversar comigo, tudo bem, então tamo aí. Não tenho nada contra ele. De forma alguma, inclusive, andei passando mal aí, negócio de pressão. Inclusive, até achei que foi. Acredito que foi por causa de dente inflamado. Dente altera a pressão. Aí eu tive um problema recente, fui pro hospital. Os amigos deles lá, do Thomas, vieram lá desejar o bem pra mim, desejar a saúde pra mim. O Aguinaldo, o Giga. Inclusive eu falei pra ele, fala lá pro povo parar com essa bobeira. E fala pra eles que eles podem conversar, pode participar do grupo. Não tem essa bobeira não. Falei pra esse Aguinaldo. Esse Aguinaldo sempre me tratou com o maior respeito, o Giga. Sempre me tratou com o maior respeito. Nunca foi babar comigo, nunca foi cuzão. O Andrew, o Erlon, tenho nada contra, gosto. Olha, se eles têm alguma coisa contra mim, é do lado deles, mas eu não tenho nada contra. Eu acredito que eles não têm, porque ele veio quando eu passei mal, se prontificou, veio desejar saúde. Você entendeu? Um cara super humilde, super gente fina. Desejo muita saúde pra eles lá. Tem que parar com um pouco de loucura aí também, com esses negócios, essas loucuras. Diz que o grupo deles lá chama Pega Ningues. Para com essa bobeira. Mas de resto, tá tudo bem. E desejo muita paz aí. O outro que você falou aqui, Igor. O Igor, o dia que eu passei mal também, foi lá, mandou mensagem pra mim. Não tenho nada contra. Andou falando umas besteiras aí. Mas eu gosto dele, não tenho nada contra ele. Nada contra. Olha, cara, ele tem meu número quando quiser mandar mensagem também. Que eu me lembro, nunca briguei com ele, não. Aí você perguntou do Thiago e do Petri. Thiago com o Petri, o Arthur. Eu tenho maior gratidão. Sabe, a vida é muito, muito volátil, as coisas passam muito rápido. Principalmente depois dos 20, viu? Você que tá me escutando, que você é mais novinho, você se prepara, porque depois dos 20 anos. Diz que tem até uma explicação científica pra isso aí. Mas eu não vou aprofundar agora. Mas depois dos 20 anos o negócio é uma paulada só, cara. Quando você acordar, você já tá nos 25. Quando você acordar, você já tá nos 30, cara. É uma coisa violenta, cara. Então eu tenho a maior gratidão pelos dois. Me ajudaram, ajudaram o programa. Tá tudo certo. Agora, é óbvio que a gente teve lá, sim, uma divergência de ideia. Eu nunca revidei, eu nunca fiz nada, não quero confusão. Na época, pessoas falaram pra mim que era pra fazer treta, porque negócio de treta faz crescer o programa, faz crescer canal de YouTube, que não sei o que, que fazer treta e aí fazer vídeo resposta. Não quero nada disso, cara. Se você acha que o programa é pra fazer isso, você tá totalmente enganado. Esse programa aqui é pra ajudar, é pra debater ideia, fazer outras coisas, cara. Isso aí não tem nada a ver com o que eu quero. Inclusive, andei cortando pessoas aí da minha vida que querem fazer esse tipo de porcaria, esse tipo de lixo. E vou cortar ainda mais. E vou trocar o meu número em breve também. Porque eu não quero mais que ninguém tenha meu número. Porque o tempo do meu repouso, a hora que eu tô em casa pra descansar, não é pra ficar me alugando pra falar ladainha na minha cabeça. Entendeu? Agora, com relação aos dois, tenho a maior gratidão. Só que as nossas ideias são muito diferentes. A forma de brincar, a forma de fazer humor. Na verdade, eu nem humor não faço. Eu faço um negócio aqui, umas bobagens aqui pra vocês, pra divertir vocês, mas... entendeu? A minha parada é outra, a parada deles é outra. Tivemos, sim, uma divergência, porque a ideia não bateu. E aí, quando a ideia não bate, o ideal é que cada um pegue o seu rumo. E esse programa aqui, agora eu tô falando de mim, eu vou pegar cada vez mais o meu caminho mesmo. Porque negócio de eu tinha muito negócio de projeto, essas coisas, né? Isso não funciona, cara, porque vira e mexe, saía confusão. Agora não tô falando dos dois, tô falando de outra coisa agora. Sempre saía confusão. Teve uma vez que eu queria fazer uns projetos de misturar programa e tal. Foi uma brigaiada dos infernos, cara. Hoje nem quase... Se vocês querem saber hoje, muitos já não estão se falando mais. Você quer saber bem a verdade é essa. Porque as ideias são muito diferentes. E o ideal é isso mesmo. O ideal é que cada um trilhe, sabe? Faça a sua parada. E eu assumo que eu errei. Porque eu queria muito esse negócio de misturar, de fazer projeto. E a parada é completamente diferente. A coisa tem que ser você fazendo a sua coisa, fazendo o seu projeto. Entendeu? Sem escorar ninguém, sem querer... Entendeu? Tem que fazer por você. Então, Sociedade Primitiva é um programa que eu faço com muito carinho pra todos os ouvintes. E esse aqui é o programa dos ouvintes. E acabou. Agora, com relação aos dois, olha, desejo o maior sucesso, paz, saúde. Não sei se vocês acreditam em Deus lá, mas se acreditar, muitas bênçãos aí na vida deles. Não tenho nada de mal contra, mas nada, nada, nada, nada, nada. E outra coisa, dizem, não sei se é verdade, mas aquele Diego Rodrigues, que já participou aqui, disse que foi no show deles lá, perguntou, falaram bem de mim, falaram bem do programa. Então, isso é pra vocês verem que esse também não tem raiva de mim. Agora, as ideias não batem. Aí quando ele não bate, a gente tem que fazer um negócio pra gente mesmo. Acabou. E nós faz aqui o nosso programa, e eles vão fazer lá, e tem lugar pra todo mundo, e cada um que faz o seu, tá tudo certo, e muita, muito, muito sucesso, muita saúde. O caminho deles lá. E muita saúde nossa aqui também, que nós precisamos de saúde. Agora, uma coisa eu sou obrigado a comentar. Uma coisa só eu sou obrigado a comentar. Essa aí eu tenho que falar. Porque disse que o Arthur lá falou que... Disse que ele tava meio bravo lá e falou que... Aqui! Essa história do bolo lá, que é o dia do aniversário, uma pessoa mandou um bolo e uma camisa do São José pra mim, né? Aí eu peguei e postei lá e tal. Aí foi uma confusão e tal. Eu achei até que fosse coisa ruim. Aí disse que falou assim, isso aí se bobear. Foi ele mesmo que comprou o bolo e ele mandou pra ele mesmo. Isso aí não foi ouvinte que mandou, não. Mal sabe ele que... Realmente, cara, ele não vai acreditar mesmo, porque não foi um ouvinte que mandou mesmo. Não foi mesmo, não. Não foi um ouvinte que mandou. Foi uma ouvinte. E nós já mandamos a bola pro gol e foi gol de chapa. Mas é isso aí, agora que ele vai acreditar mesmo, né? Mas muito sucesso, gente. A vida é muito volátil, a vida é... passa muito rápido. Se a gente ficar esquentando a cabeça com bobeira, gente, a gente não vive. Então vamos viver o hoje aí e muita saúde, né? Então, tá matada essa questão e já respondendo pra vocês, quando vocês falam esse tipo de assunto, vocês me deixam, sei lá, cara, chateado, porque eu não quero tocar nesse tipo de assunto, eu quero deixar isso pra lá, eu quero que eles sigam pra lá, eu quero que eu siga pra cá, e não fica tocando nesse assunto. E outra coisa, agora sim eu tenho que falar. Quando você quiser mandar as coisas de ofensa, manda direto pra pessoa, não fica usando meu programa, como vocês fizeram com aquele rapaz, tio Miguel e tal. Vocês foram lá no grupo, vocês ouvintes, foram lá no grupo e escreveram um monte de coisa criminosa lá e eu tive que apagar. Inclusive eu tive que tirar um monte de gente do grupo, do Facebook. Isso aí, se vocês querem falar coisa do rapaz, vai lá e fala direto pra ele. Agora, vocês não vão ficar usando o meu programa pra mandar mensagem, recado pros outros, pô. Que isso, hein? Que nem vocês estavam querendo botar coisa criminosa lá do rapaz, botando dado pessoal dele. Que isso, gente? Eu sou assim não, ué. Entendeu? Não fico. O negócio de ficar usando o programa pra mandar recado pros outros, não. Não faça isso, não. Falando sério. Essa foi a última coisa que eu li aqui a respeito dos outros aí. E acabou. Eu espero que esse assunto aí esteja sepultado. Tô te dando a resposta que vocês queriam. Não tenho raiva, tô dando a resposta pra vocês. Que eu saiba, também não tem raiva de mim. Não, não tem. O Thiago foi lá na página do Facebook, escreveu lá que a gente tinha encerrado essa treta. Eu fui lá, escrevi, falei assim, claro, tá finalizado isso aí. Nunca mais tive problema nenhum. Entendeu? Então para com essa loucura e, por favor, parem de ficar tocando nesse assunto. Porque pra mim, esse assunto, pra mim, já é um assunto que já passou. Chega, não fica, entendeu? Insistindo. Então tô escrevendo, falando isso aqui pra você pra encerrar. Vamos pensar em outras coisas, entendeu? Tem tanta coisa legal, tanto projeto, vocês ficam pedindo tanta entrevista. Vamos focar nisso aí, e de assunto do passado tá tudo certo. E sepulta isso aí e vambora, e vamos pra frente, tá bom? E não manda negócio mais dos outros pra cá, não. Isso aí, não faça mais isso, não. Sou uma mulher machista e realista. Oi, Hernani, sou a Monique. Não é aquela Monique, não, né? É aquela. A gente tem uma experiência ruim aqui com Monique. Não. Aquela lá não pode ser. Tem uma Monique aí do Caveira, lá do Caveira Games, que tá dando um BOzão aí, mas não é ela, não. Porque não tem como ser. Porque tá falando que é machista, a outra lá se diz feminista, então não pode ser. As mulheres são inferiores fisicamente, intelectualmente, etc., comparada aos homens. O feminismo manipula as mulheres para que elas acreditem que têm as mesmas capacidades de um homem. A masculinidade está sendo criminalizada e ser homem se tornou um crime. Nós, mulheres, temos uma vida muito mais fácil e ainda temos a audácia de nos denominarmos empoderadas. Meu namorado segue o fenômeno MGTOW e graças a isso eu percebi o quanto as mulheres atuais são tóxicas e misândricas. Olha, concordo. Eu entendo completamente os homens que estão cansados de casar e ver o Estado junto com as mulheres levando suas conquistas e os filhos deles. Fico triste, pois os homens e as mulheres estão se afastando e só quem perde isso são as mulheres. Concordo. Eu não quero ficar sozinho, desamparado, cuidando de 5 gatos nos meus 30 anos. Por isso que eu faço o papel de mulher e ajudo meu namorado a crescer como homem. Legal pra caramba isso aí. Dou sexo pra ele e me esforço ao máximo pra não ser tóxica e chata. Uma dica, homens sejam mais machistas, nós amamos a masculinidade, porém temos dificuldade de assumir por causa do feminismo e da hipergamia. Sigam seu próprio caminho e fiquem longe do casamento e da união estável. Olha, eu achei bacana seu e-mail, meus parabéns. É isso, eu concordo. O negócio das mulheres estarem tóxicas. Tem uma mulher que tava falando pra mim recentemente que a mulher moderna, quando ela. E é verdade mesmo, tem uma boa base pra falar isso. Quando ela quer tomar cargo, as coisas, ela joga com a sujeira inacreditável, cara. Ela trepa com o chefe, ela faz o diabo, ela mente. A mulher moderna, ela tá um capeta até com as próprias mulheres, cara. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Enfim, muito sucesso aí pra você. Tomara que a pessoa te dê o valor aí que você merece, ok? Relato sobre medicação psiquiátrica. Olá, meu caro amigo, te considero assim já. Obrigado. É o segundo e-mail que lhe mando, desta vez com um relato ligado a problemas comuns entre nós homens, e não tanto ao foco das desgraças desencadeadas por mulheres. Sei que não é para mandar e-mail grande, mas alguns assuntos não tem como diminuir demais. De certa forma, foi uma mulher que desencadeou minhas crises mais graves, que me levaram a buscar remédios. Mas seria no mínimo imaturo tratá-la como causadora única da situação. Sempre fui um... Deixa eu tomar um negócio aqui, peraí. Fui no mercado, cara. Agora estão vendendo um Yakult gigante, cara. É um Yakult mesmo, sabe? Não, não é Yakult, porque o Yakult é outra coisa. Mas é igual se fosse Yakult gigante. Ó, um litro de Yakult, cara. Delícia, bicho. Mas seria no mínimo imaturo tratá-la como causadora única da situação. Sempre fui um apaixonado pelos estudos da psicologia e das perturbações mentais. A grosso modo, posso garantir pra você que não existe gente sã. Concordo. São todos perturbados em maior ou menor grau, mas se você pedir para uma pessoa expor seus ferimentos e podridões, descobrirá que não existe gente saudável. De forma que, reafirmo, não foi minha ex-esposa que me tornou um doente mental, mas ela desencadeou minha crise mais grave. Ao descobrir a traição que estava acontecendo, já relatado em outro e-mail, imediatamente tive uma crise de pânico, com suor, frio, falta de ar, dor de barriga, com diarreia e tudo, alucinações em meio a uma noite de total insônia. Depois de algumas semanas de luta, desisti de tentar seguir sozinho sem remédio. Estava cada vez pior, cada dia mais perturbado. Era 24 horas pensando loucura, imaginando conspirações dela contra mim. Dela me traindo de conversas, imagens, pensamentos, tudo dominando meu tempo e mente constantemente. Era impossível trabalhar, era impossível ficar em casa e eu não sabia mais o que fazer. Quando comecei a pensar em suicídio com seriedade, vi que era hora de tomar remédio. Isso é grave, hein? Em resumo, preciso defender em certo grau o poder dos medicamentos psiquiátricos, pois já ouvi da sua boca que não confio na indústria farmacêutica. eu sou bem desconfiado mesmo. isso aqui é um perigo, né, cara? Das coisas que eu falo, os ouvintes vêm cobrar certinho. Mas tá certo, tem que cobrar mesmo. De forma geral, poucos confiam e com razão. Eu mesmo já fui militante contra a medicina convencional, mas isso também é uma ignorância extremista. Muitos cientistas passaram sua vida estudando dias e noites essas moléculas, esses princípios ativos, estudando suas combinações, da mesma forma que os estudiosos que descobriram as funções mágicas dos neurotransmissores, responsáveis por fazer o que fazemos, não é só manipulação comercial capitalista ou para causar dependência. As nossas taxas de dopamina, endorfina, adrenalina, ocitocina, etc. precisam estar equilibradas para funcionarmos. E eu, por exemplo, como pessoa ansiosa que sempre fui, sempre estive gastando meu estoque de dopamina mentalmente. Ou seja, antes de qualquer coisa acontecer, eu estava lá, ruminando os pensamentos antes deles se tornarem fatos. Gastando toda aquela dopamina que serviria para um dia comum de 24 horas. Isso me fez sempre ser alguém desgastado, melancólico, etc. Sabe aquele frio na barriga no momento de ansiedade? Na próxima vez, pense nele como uma descarga e a sua dopamina indo por ralo abaixo. Enfim, tive a oportunidade de salvar minha pele graças a esses medicamentos. Fiz uma roleta de experimentos. Venlafaxina, desvenlafaxina, fluoxetina, rivotril, sertralina. Cada um com suas vantagens e desvantagens. O fato é que eles fizeram o que prometiam. Em uma época onde eu só queria morrer, mas só não me matava por causa da minha filha, eles me deram energia para trabalhar, para descontrair e para planejar o futuro. para seguir em frente com foco e atenção. Melhoraram meu sono, minha energia física, enfim. Fizeram milagre com um zumbi apodrecendo em vida. E qual foi o preço disso? Todo medicamento tem efeitos colaterais. Se você lê uma bula de algum remédio, você fica em pânico, fica assim. Tinha um remédio que te chamava... Ritalina. Tomei Ritalina uma época. Tomei acho que umas 3 caixas. Aí o... lá na bula tava escrito assim, gente. Tomar Ritalina pode causar tentativa de suicídio, vírgula, suicídio. Quer dizer, o cara vai tentando até conseguir. Vocês entenderam? Tentativa de suicídio, vírgula, suicídio. O cara vai tentando até conseguir. Ai, ai. Mas não dá para se preocupar com tudo. Se o psiquiatra for bom, ele vai te alertar para os problemas comuns de cada medicação. Em resumo, quase todos que este que tomei tem um padrão de problema muito semelhante. Causam sudorese excessiva, ou seja, eu suava feito um porco na sauna, o tempo todo roupa lavada de suor, travesseira encharcada, etc. E o principal problema, perda de libido. Isso é bem complicado, ainda mais eu que acabara de sair de um casamento de forma horrível. Eu estava na forma de reafirmar minha masculinidade e compensar a dor com a busca de uma fêmea só para relaxar. O problema é que o medicamento tira completamente seu foco em sexo. É possível fazer um NoFap de meses se quiser. O pinto funciona, você só consegue deixar ele duro, inclusive. Você consegue deixar ele duro, inclusive. Consegue manter-se muito tempo sem ejacular. O que é ótimo para a questão de ansiedade e ejaculação precoce. Mas é muito fácil perder o foco na transe e broxar. Ou mesmo nem se animar com facilidade para iniciar. Utilizei os remédios por menos tempo que o indicado. Pelo menos 6 meses direto. Porque troquei algumas vezes até achar o melhor. Mas mesmo assim me salvaram. Fizeram minha vida funcionar, assim como o de muita gente que já esteve no sufoco. Não é vergonha nenhuma precisar tomar remédio para a cabeça. Claro que é ótimo não precisar, mas às vezes a gente não dá conta. Obrigado pela atenção, meu amigo. Seu programa é o melhor. Muito obrigado. Da próxima, eu mandarei um e-mail relatando como minha longa fase de usuário de maconha e como sair dessa matrix da chapação. Abraço, Thomas. Ô, Thomas. Isso aí não é vergonha pra ninguém você tomar o seu remédio. Aquele rapaz, o Alexandre Tasca, toma. Ele fala, se isso aí é vício, então pronto. Então eu sou viciado e pronto. Porque se eu não tomar, eu não consigo viver, né? Então, eu sou ignorante. Na minha cabeça, pra mim tomar esses negócios, faz mal. Mas se você tá se sentindo bem, cara, muita paz, meu irmão. E que legal que você encontrou aí do medicamento a sua saída pelo seu sofrimento mental. Eu não consegui, eu não encontrei. Meu sofrimento mental segue aí como se fosse um fantasma, mas você conseguiu. Muito bom, cara. Maravilha. Fico feliz por você. Support picture. Relato. Ah, esse aqui é o palhacinho. Ô, gente, esse aqui é um ouvinte que mandou uma história gigante aqui. Gigante, gigante, gigante. E olha que eu não tenho costume de ler os e-mails antes, hein? Por sorte, eu tava olhando, porque eu tive que olhar aquele e-mail. Que eu vi aquele primeiro e-mail que eu li pra vocês, vi aquele título, falei, ó, o que é isso aqui? Aí, por coincidência, fui passando pra dar uma conferida, se não tinha mais nenhum e-mail de ofensa, que agora o povo quer ofender, os outros manda pra cá. Aí eu peguei e, por coincidência, achei aqui um cara que queria aplicar uma pegadinha nos ouvintes. Ele mandou um e-mail gigante, ele contando uma história e tal, cheia de ação, e tal, que ele conheceu a menina e tal, pra no final tinha uma pegadinha aqui, ó. Eu preveni vocês, eu salvei vocês de cair na pegadinha. No final, a história dele é assim. A história é toda fake, então nem adianta eu ler pra vocês, por isso eu tô falando. Aí no final ele fala assim. Tira o vestido dela, vai começar a putaria. Enfio nela como se fosse a última coisa que fazer na vida. Ela começa a gemer alto e sussurrar no meu ouvido para dar mais. De repente a voz dela começa a ficar estranha. Ela começa a gritar meu nome com uma voz metálica e estridente. Então vejo uma luz atrás dela e o robô interior dela rasga a pele humana da mesma. Era o início da era das máquinas. Era pra fazer eu ler a história pra vocês e no final falar essa bobeira. Era fake a história. Era Jaspion. Então, estraguei sua brincadeira, amiguinho. Mas um abraço pra você. Relato ex-louca. Salve, Hernani. Comovido com as suas, resolvi contar a minha quase tragédia. Perdoe o português, meu PC está sem RAM e escrevo do celular. Tenho 28 anos, mas nossa história começa quando tinha 20 anos. Nossa, quem? Nossa, eu sei como é, né? Não põe eu no meio, não. E morava num quartinho nos fundos, na casa do meu pai. Desempregado, minha vida era procurar emprego e discutir com minha madrasta de dia e me masturbar à noite. Nossa senhora. Quanto detalhe, né? Em uma noite fatídica. Pra que colocar esse detalhe? Me masturbar à noite? Mas que isso? É muito detalhe. No The Office tem o Michael Scott lá do The Office, ele fala isso, né? Ele fala, que é TMI, too much, não é? TMI, isso. Too much information. É muita informação, cara. Em uma noite fatídica, soube de uma garota da minha idade querendo ficar comigo. Vamos chamá-la de senhorita B, a qual posteriormente eu soube tinha intenção de enciumar um ex-namorado, pseudo traficante, com o dobro do meu tamanho. Como eu era bonitinho e me vestia decentemente, fui um pato perfeito. Isso aqui é um perigo. A mulher quer fazer ciúme e põe, às vezes, um inocente aí pra... no meio da história. Isso aí é um perigo. Cego pela... como é que é? Já na primeira noite e alguns meses seguintes transamos. O clichê da mulher feia, boa de cama se fez presente. Cego pela vagina, depois de tempos na seca, não enxerguei os joguinhos indiretas. Uma delas, a célebre frase repetida várias vezes pela senhorita B. Se você me trair, eu bebo o sangue dela. Com 2 meses, consegui um emprego. Devido ao convívio da minha casa ser uma bosta, eu ia do trabalho para casa dela. Ela morava com a mãe, uma senhora divorciada de 45 anos, cuja atividade laboral formal era o corte de cana de açúcar. A senhorita B não trabalhava. Meu segundo erro, como você e os caros ouvintes já devem ter percebido, foi levar uma vida de casada aos olhos de qualquer pessoa sã. Gostaria que ponderasse a seu respeito. Uma vida de casado, como é que é? Meu segundo erro foi como você... não, como eu, sai fora. Como você, sai fora, come eu não. E os caros ouvintes devem ter percebido. Foi levar uma vida de casado aos olhos de qualquer pessoa sã. É uma vida de casado, você vai pensar que você ia do trabalho pra casa dela. Ok. Você tá pedindo pra ponderar. Sei lá, cara... Ah, não, mas você sabe que tem uma ponderação aqui? Tem uma coisa que é importante falar. Você tem que fazer as coisas por você. Porque se você jogar todas as esperanças na mulher, mulher é um ser humano. O ser humano muda de opinião o tempo todo. Se você torna a mulher a sua vida, amanhã a mulher sai e você não vai aguentar. Você não vai ter força pra resistir. Aí acontecem as infinitas situações que existem aí de suicídio e tal. É importante você fazer as coisas por você. Você ser responsável por você. Não viver nessa fantasia de família perfeita. Amanhã pode tudo desabar e você perder tudo. Entendeu? Então, nisso aí eu teria que ponderar, porque você não pode jogar as expectativas todas na mulher, que ela vai mudar a sua vida. Você tem que ter o plano, você tinha que ter feito o seu plano B, o seu, né? Alugar um canto pra você e tal, enfim. Se você quer uma ponderação, eu consigo ponderar aqui de momento. Transávamos sem camisinha, perigo. Nos períodos em que ela não tomava pílula, eu usava preservativo. História da pílula é um perigo, gente. A mulher deixa de tomar, você vai lá e mete um filho nela. Em uma noite de preservativo, por um descuido meu, naquela última bombada, a bendita escapou. Foi uma tensão. Seguimos seguida nos próximos 30 dias, os quais acabaram o nosso tesão, pelo menos da minha parte. Esclarecido que ela não estava grávida, sentamos, conversamos e terminamos em comum acordo. Quando no dia seguinte, a mãe dela chega no portão da minha casa aos berros, pedindo socorro, porque ela havia tentado suicídio. Prontamente, peguei o carro do meu pai, fui até a casa dela, a pouco mais de um quarteirão. Levei-a na Santa Casa, onde fizeram uma lavagem estomacal, pois havia tomado uma cartela dos remédios de depressão tarja preta da sua mãe. À noite daquele dia, a senhorita B novamente me chama à sua casa para acalmar a mencionada. E eu cometo o quarto erro que poderia ter me custado a vida. Chegando na casa, encontro-a chorando. Depois de muita negociação e eu firme não reatar, ela percebe que é o fim. Então eu presencio uma das coisas mais terríveis da minha vida. Ela virou o capeta. Após me jogar uma coleção de copos da sua mãe. Nossa, mãe. Ela sai à varanda e revirar umas tralhas num canto. Ai, ai, ai. Posteriormente me foi revelado que a mesa procurava um facão de cortar cana da sua mãe. Ai, ai, ai. Com a graça de Deus não encontrou. Corri para minha casa. Mais tarde, por volta da meia-noite, deixei meu quarto nos fundos e fui ao banheiro dentro da casa do meu pai. Graças ao bom Senhor, me entreti um pouco com a TV. Eis que de repente escuto gritos e coisas quebrando. Ela havia pulado o muro da minha casa com um cabo de enxada e pensou que eu estava no quarto. Minha madrasta colocou para fora uns gritos e eu, idiota, pensei que tudo tinha acabado ali. Uma semana se passou sem que fizéssemos qualquer contato, pois que em uma bela noite ela novamente pula o muro da casa e implora para conversar. Como estava lúcida, conversamos e ela me contou que ficou com muito medo, pois queria apenas me dar um susto e não se matar. Mas também disse que procurou o facão e estava pronta para tirar minha vida naquele dia. Combinamos de transar uma última vez. Ah, meu Deus, cara. Não, cara. Não, não, não, não, não, não, não, não, cara. Não faz isso. Combinamos de transar uma última vez e seguir seu caminho. E podem me xingar, aceitei. Não, cara, não. Não, não, não. Estranhei a insistência em fazer sem camisinha. Não, cara. Não. Não, não, não, não. Mas como eu não tinha tanto tesão mais, aceitei. O sexo não foi um dos piores. Até que eu saí de cima dela e gozei na mão. Novamente ela se transformou em outra pessoa. E começou a me xingar e chorar. Sim, ela tentava engravidar. Para minha sorte, surpresa, ela foi embora sem grandes alvoroços naquela noite. Eu, após saber que ela visitou até pai de santo para voltar comigo duas semanas depois, consegui alugar dois cômodos de um bairro para me ver livre. Tentei ser sucinto. Peço que não divulgue meu nome. Um abraço, cara. Um abraço, espero que você tenha aprendido. Essa história de ser transado com ela, cara, podia ter matado você na cama, bobão. Ah, pera aí que eu vou ali no banheiro, só pegar uma surpresinha pra você. Ia lá no banheiro, pegava uma giletinha. Na hora que tivesse em cima de você, pera aí, bem, eu vou cavalgar, pera aí. Aí ela montava no seu bobão, tirava a giletinha de trás, ia no seu pescoço e cortava fora. Aí deixava você morto lá, depois fazia umas, pegava o gilete, pegava uma, fazia umas marcas aqui no braço, aqui no peito, aqui na cara. Ah, o polícia, ele tentou me agredir, tentou me matar, eu tinha que matar ele. Você acha, cara? Isso é um perigo, cara. Olha, cara. Você agradece a Deus aí que era pra você ter ido pra vala. Não faz isso não, cara. Pelo amor de Deus. Mais um abraço aí pra você. A real é que... Quem que mandou? Não, cara. Não vou ler isso aqui no ar não, cara. Tá louco? Isso aqui é crime. Não manda crime pra cá não, cara. Tá louco? Dossiê. Salve, loirão. É o seguinte. Vou dar minha opinião sobre o podcast Dossiê que você fez. Foi muito chato. A ideia é boa, mas... Porém, ficar 4 horas falando de um assunto é sinistro. Quando passou de 1 hora de podcast, as próximas 3 foram para repetir tudo que falaram em 1 hora. Isso não é verdade. Isso que você está falando é mentira. Ficou maçante. Espero que leve como uma crítica construtiva. Levo, mas não vou escutar porque eu achei bom pra caralho. Desculpa. Eu achei puta de um programa massa, cara. Achei muito bom. Se não, o melhor que eu já gravei. Convide mais vezes o tiozão e o Tasca. Bora, Brasil. Um abraço pra você, mas sua crítica foi indeferida. Mas tudo bem, tá lida no ar. Chato do RPG. Olá, Hernani. Sou o Scarecrow, que de vez em quando comenta no YouTube. Meu nome real é Bruno e eu curso Sistema de Informação no IFES, IFES. Eu tenho uma história de um chato do RPG. Pra galera que não conhece RPG... Pra galera... Como é que é? Você repetiu aqui, cara. Eita, nós. É aquele jogo de interpretação que você cria um personagem. Usa dados. Eu sei, eu joguei muito. Sou o coordenador do clube de RPG. Abri 2 mesas para os estudantes de ensino médio e do superior que estudam lá. As 2 mesas quase lotaram. Tinha até 2 mulheres no meio, que é algo difícil de se ver em clube de RPG. O problema é que um dos jogadores é conhecido por ser muito chato. Para você criar uma imagem mental dele, pensa num garoto de 16 anos, gordinho, com cabelo liso. E com um porte um pouco grande. Como é que é? Um cabelo liso e um pouco grande, partido no meio. Aquela cara de bolacha. É o fim da picada, são suas unhas pintadas de preto. Eu estava auxiliando a criação de fichas de personagem de cerca de 8 jogadores ao mesmo tempo. Enquanto dava dicas de história. E escolha umas... Como é que é? Escolha para coisas dentro do jogo, raça, classe. Pense tentar ajudar e explicar algo para 5 novatos em algo enquanto um cara fica te chamando a cada 3 minutos para fazer uma piada. Puta, cara, isso é horrível. Piada sobre Bolsonaro, Haddad, Lula. Puta, é muito chato, cara. Em 2 minutos numa sala com ele, eu descobri que ele é petista roxo e fica trazendo assunto de política. Muito chato, cara. Putz, cara, muito, muito chato. Sendo que a galera obviamente não estava confortável com este cara. De cara, uns 3 novatos não apareceram na minha primeira mesa, reduzindo o tamanho para 5 pessoas. Todos os jogadores fizeram personagens sérios, com história bem feita. Para quem está começando, cada um deu uma personalidade e tudo mais. O chato fez literalmente um Hatsune Miku, aquele robô que faz música. E a galera otaku escuta para uma partida de D&D 5ª edição, quebrou totalmente o clima da parada, não levava nada a sério, atrapalhava os outros, só no campus com os amigos. Como é que é? Atrapalhava os outros, só porque ninguém aguentava mais ele. Depois de 3 jogos, ninguém mais quis se juntar para jogar. Além disso, ele ficava me seguindo enquanto eu andava no campus com os amigos, entrando na conversa e agindo como se ele fosse parte do grupo. Nossa, que cara chato. Muito chato, cara. Eu tô puto só de ler. Além disso, o que é? Quase veio de penetra pra uma cervejada aqui em casa. Eu gosto de respeitar todo mundo e não desmerecer nada, mas puta que o pariu. Ele conseguiu desanimar 8 pessoas em 3 dias de convivência. Se os pais deles não são iguais, eu imagino que eles passam com um cara chato desse. O que eles passam com um cara chato desse em casa? Ainda bem que ele largou do meu pé. Faz 2 semanas. Basicamente é isso. Outro dia eu mando a história de uma garota que me fez minha adolescência se tornar um inferno para abrir os olhos dessa molecada de 18 anos, ou menos, que te escuta. Em resumo, ela tinha na palma da mão dos meus 15 até os meus 18 anos, com um tratamento variando de escravo para namorado e às vezes cachorrinho de madame. Para não enrolar mais, esse meio que já ficou enorme. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Um abraço, meu irmão. Que cara chato, hein, cara? É isso aí, meu amigo. Um abraço. Tomar um negocinho, né? Um Yakut. Como é que eles não pensaram nisso antes, né? Fazer um Yakut de um litro. Isso é uma ideia que eles não tinham, cara. Como é que pode, né, cara? Demorou muito pra ter essa ideia. Gostoso, bicho. Ah, esse aqui é o Roger da cidadezinha. O Roger da cidadezinha mandou mensagem pra gente. Aí eu pedi pros os ouvintes mandarem perguntas. Já mandei as perguntas. Agora disse que ele vai responder. Vamos ver se vai responder mesmo. Mas é o Roger mesmo. Um abraço aí pra ele. Meu irmão virou trans. Olá, Hernani. Meu nome é Paulo. Tenho 20 anos. Moro na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Trabalho, estudo. Olha, eu já tenho que começar falando que Taubaté é conhecido por ter muito travesti, cara. Cara, as ruas de Taubaté à noite, cara, é um negócio que eu nunca vi parecido, cara. É puro travesti, cara, fazendo programa, cara. Como é que pode? E é uma cidade tradicional, uma cidade... o pessoal lá é conservador pra caramba, cara. Como é que vocês... Cara, a cidade de Taubaté à noite, cara, é puro... E não tinha puta. As ruas de Taubaté à noite não tem puta. É só travesti. O cara que quiser divertir lá, é só travesti que tá na rua. E são de monte. E os travestis são tiçados. Eles ficam andando sem camisa, com aqueles peitão siliconado. Só de sutiã. Aquilo é uma mó baixaria que eu vi, cara. Que é isso, rapaz? Atualmente moro com meus pais e o irmão mais velho. A relação aqui em casa sempre foi muito boa. Embora não existisse muita demonstração de afeto entre os membros da família, o respeito sempre prevaleceu e dificilmente rolava algum tipo de briga ou gritaria. Meu irmão tem 26 anos e é homossexual assumido desde os 15. No começo, meus pais não aceitavam e acreditavam que era uma fase. Até em psicólogo levaram para curar a viadagem, mas depois de um tempo entenderam e foram extremamente compreensivos com ele. Porém, tudo começou a mudar em 2012, quando meu irmão passou em Ciências Sociais na Federal de Juiz de Fora e partiu sozinho para a cidade mineira. Deixa eu passar aqui a moto. Ele sempre foi o tipo bicha discreta, nunca deu pinta, passava por hétero em qualquer balada, mas após entrar na faculdade, tudo mudou. Logo no primeiro semestre, começou a participar do coletivo LGBT da universidade. E sua personalidade mudou da água pro vinho. As fotos nas redes sociais, que antigamente eram extremamente discretas, deram lugar a outras, com roupas femininas, maquiagem pesada. Minha mãe acompanhava tudo de longe, mas falava que era apenas brincadeira de faculdade. E tudo ia voltar ao normal. Porém, com o passar do tempo... Ele começou a participar de forma mais ativa da militância gay. Quando passava as férias de ano, aqui em casa eram brigas e mais brigas com meus pais por conta do comportamento homofóbico e machista. Olha, cara, se você me permite, isso aí é uma coisa foda mesmo. Porque a questão do... Enquanto o cara é só gay, tá ótimo. Agora, quando o cara começa a militar, ele começa a querer perseguir... Ele começa a querer ter privilégio, entendeu? Eu sei de um caso aí que a... Eu sei disso, não é que me contaram, não. Tem um travesti que trabalha numa empresa E o travesti agora deu de usar o banheiro das mulheres. As meninas, se eu tô contando pra vocês, ouvintes, não é pra vocês encher o saco, eu tô falando, só contando uma história que aconteceu, entendeu? As meninas estão incomodadas de ter que usar o mesmo banheiro que o travesti, porque palavras delas lá, o travesti, quando ele vai, por exemplo, fazer cocô, por exemplo, defecar, o pênis do travesti encosta na tampa. E palavras dela, aquele contato do pênis do travesti na tampa do vaso, aquilo lá pode transmitir doença. Porque na hora que elas forem usar o banheiro, a mulher tem que sentar sempre, elas têm medo daquele contato aonde o pênis do travesti encostou, passar doença. Então, quer dizer o seguinte, por que o travesti não usa o banheiro dos homens normal e acabou? Porque, apesar de ser travesti, ele é um homem, acabou. Não tem meio termo, ele é um homem. Agora, já começa com esse negócio, a militância, aí quer perseguir, aí quer tomar as coisas dos outros, aí quer privilégio. Qual que é o privilégio? É um homem usar o banheiro da mulher, isso é um privilégio. Tá certo, pô. As meninas sentem nojo. É algo desagradável, pô. Vocês entendem? Já começa a querer. Aí já não é mais uma busca por igualdade, é uma busca por privilégio, pô. Não, isso não tá certo. Certo é certo, isso aí não tá certo. Em 2014, descobri que ele era muito ativo no Twitter e passava o dia relatando quão homofóbico e conservador meu pai era. Aí, ó, tá errado. Tá vendo que sacanagem? E como minha mãe tinha uma cabecinha ultrapassada, sendo que os dois pagavam todas suas contas. Aí, ó. Aluguel do seu apartamento, bem em frente à universidade. Até mal de mim ele falava em algumas postagens. Logo eu, que sempre tive o maior respeito pela sua opção. Porque ele não quer igualdade. Ele quer privilégio. Ele quer que você fale, nossa, como você é incrível, cara. Puta merda, você é muito evoluído. Vá merda, cara. Vá pra puta que pariu pra esse povo. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu não sei se os ouvintes estão acompanhando o raciocínio aqui. Com o passar do tempo, ele começou a vestir de mulher em tempo integral. Iniciou o processo de hormonização. Durante este período, ele não voltava para casa nas férias. E dificilmente mantinha algum contato com a família. No início desse ano, se formou e voltou a morar aqui. Desde então, a casa virou um inferno. Ele briga com meus pais quase diariamente. Não é raro me deparar com algum traveco amigo dele andando pelos corredores da casa. A situação está realmente insustentável. Ele acusa meus pais de serem preconceituosos e não aceitarem sua condição. Mas eu te digo, Hernani, é impossível conviver com uma pessoa que quer problematizar tudo. Além disso, parece que ele não faz questão de mostrar... Ele faz questão... Como é que é? Além disso, parece que ele faz questão de mostrar pro mundo que é especial. Agora, deixa eu falar agora pra você. Eu não tinha lido esse e-mail. Não tinha lido, acredita na minha palavra. Eu acertei certinho que ele, pra onde a conversa ia, você viu? Certinho, cara. Isso é pra vocês verem que alguma coisa eu entendo. Eu sou burro, tudo que vocês falam é verdade? Eu sou burro mesmo. Mas alguma coisa eu entendo, tá vendo? Eu cravei lá no começo, aqui matei no peito, tá vendo como é que é o negócio? Ele não quer ser tratado com igualdade, com essas coisas que ele fala. Ele quer privilégio. É aí que tá a sacanagem. Pra piorar, ele já falou que vai iniciar os preparativos para uma cirurgia de redesignação sexual. Não sei se falou isso pra chocar a família ou se realmente vai passar a faca no mangalho. Minha mãe vem tratando uma depressão há muitos anos e piorou muito desde que ele voltou pra casa. Eu sei disso. Porque você acha que uma mãe vendo uma situação dentro dessa de casa, ninguém aguenta, cara. A mãe ama o negócio que o filho é trans, não sei o que, lá no programa da Fátima Bernardes. Na vida ninguém quer, não. Se, por exemplo, vamos supor, eu, Hernani, se eu tiver um filho gay, eu vou ficar mal? Não. Vou sofrer, não sei o que? Não vou. Não vou, não. Filho gay pode acontecer, tudo bem, acontece. Só que eu gostaria de ter dois filhos, porque se um deles for gay, o outro pelo menos vai me dar um neto. Pelo menos isso. Mas... ok, tá tudo certo. Agora, eu, Hernani, quero ter um filho gay? Não quero, pô. Você entendeu? É diferente. Se for gay, vou aceitar? Vou amar, vou tratar com o maior carinho. Eu vou ter o maior xodó, tá tudo certo. Agora, quero ter um filho gay? Eu decidi, quero ter um filho gay? Não. Ninguém quer ter filho gay. Você entendeu? Isso aí são coisas que... É só lá no programinha da Fátima Bernardes que a conta fecha. Só lá. Porque na vida real ninguém é assim não, cara. Mas ninguém é mesmo. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Já pensei em enchê-lo de porrada, expulsar de casa, mas com certeza ia aparecer no Fantástico como homofóbico. Espero em breve poder sair daqui e ter um pouco de paz no momento de folga. Olha, você deveria sair realmente daí, porque vivendo numa casa infernal dessa, Deus me livre. Meus pais não tomam atitude, pois temem que ele faça alguma besteira. Eu sinceramente não sei o que vai acontecer, mas posso te dizer que nossa família está se destruindo aos poucos. Desculpe pelo desabafo. Prometo trazer as atualizações da história com o tempo. Obrigado. Traz sim, cara. Eu quero ver o que vai dar dessa história aí. Traga as atualizações aí pra gente, tá bom? Muita força, muita resistência e muita paciência pra você. Um abraço, meu irmão. Dá mais um gole meio Yakult aqui. Nossa, que delícia. Yakult de um litro, né, cara? Como é que ninguém pensou nisso antes, cara? Também deve dar uma caganeira desgramada isso aí. Artigo que escrevi sobre a masculinidade na sociedade atual. Nossa, cara, que e-mail gigante. A revolta contra o mundo moderno não será televisionada. É só um pouquinho aqui o microfone. Tá bom. Deixa eu só ver aqui. Teste, teste. Tá. Não nos resta dúvidas que estamos vivendo uma era corrompida, que não só nossas crianças estão a perigo de tornar-se algo grotescamente inferior ao que os homens têm por natureza como programação, mas que nós mesmos já somos resultados claros de uma era adoentada. Por mais clichê que seja o conceito de homens fracos fazem tempos difíceis, estamos vivendo isso na prática. No dia a dia estamos sendo alimentados por algumas gerações doentes que viemos tendo como referência, de tal forma tão monstruosa e complexa que é impossível discutir. Não, como é que é? Tão monstruosa. Não, vamos começar do zero aqui, peraí. Estamos vivendo isso de forma prática, no dia a dia, sendo alimentado por algumas gerações doentes. Não, mas aqui, aí você que tinha que ter posto uma vírgula. Porque tinha que ser assim, ó, no dia a dia, e sendo alimentado por alguma. Aí, ó, tá vendo? Ó, vocês veem aí, ouvintes, como é que a vírgula. Aqui, ó, a sua vírgula tá errada, ó. Estamos vivendo isso na prática, vírgula. Aí você fez certo. No dia a dia, vírgula. E sendo alimentado por algumas gerações doentes, vírgula. Que viemos tendo como referência. Aí você botou vírgula. Aí tá certo. De tal forma tão monstruosa e complexa que é simplesmente inútil ou mesmo estúpido tentar culpar nossos pais ou avós pela criação. Raros são os que se safaram do prejuízo total, da dissolução dos valores humanos, e cá está esta geração débil e completamente irracional. A minha geração é vítima disso. Nossa, a minha geração é uma geração bosta, eu incluso, e daqui pra frente é só ribanceira. O homem atual, de 25 anos, não só não sabe cortar uma lenha, como tem a audácia de agir com escárnio ao conceito da ideia de precisar cortar lenha. Jamais tira as meias do pé para não sujar ou esfriar. Raramente tem alguma relação saudável com o uso do seu corpo e com sua força física para trabalhos braçais que não sejam apenas demonstrações egocêntricas para si próprio em primeiro lugar nas academias de musculação. Não tem qualquer uso do corpo castrado. O que é? Não tem apenas o verdadeiro uso do corpo castrado, mas também uma intelectualidade tão rasa e nublada que mal cogita a ideia de esforçar-se para superar as suas próprias limitações, seja em termos de educar-se finalmente para adquirir o hábito fundamental da literatura, literatura de verdade, com grandes referências, clássicos, situações que não servem apenas para entreter saudavelmente, mas que reforçam e montam nossos valores, nossa visão de mundo, nossa estrutura emocional e psicológica para com a sociedade em que vive. Concordo. Muita gente fala isso aí, viu? Porque se você ler bastante, você vai ficar bem inteligente. Não adianta se a sua literatura for Harry Potter, né, meu amigo? Se a literatura for, sei lá, livro bobo, deixa eu pensar. Se a sua leitura for... Como é que chama aquele livro bobo pra caramba? Aquele lá da... É um livro bobo pra caramba. Eu pegava uma mulher que lia esse negócio. Gostosa pra caralho. Era o livro do... É livro de menina, isso aí. Tem uma ilha lá. Aí diz que tem uma ilha lá e as crianças brigavam com as crianças lá. Uma bobeira. Se a pessoa ler isso aí, não vai resolver, cara. Esse negócio da leitura é igual a história do estudo. Os povos ficam com esse papinho. Estuda bastante que você vai ficar bem inteligente. Mas peraí, estuda o quê? Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo só pra vocês. Se for pra você estudar como que programa o Windows 95, você vai estudar bastante, né? Agora, esse estudo só serve pra quê? Não serve nem pra limpar a bunda. O que que adianta você saber programar o Windows 95? Não, já passou. Ah, mas isso é importante. Mas é importante por quê? Né? O que que isso aí vai agregar na sua vida? Você tem que saber programar agora, daqui pra frente. Você entendeu? É outro exemplo. Vamos dar um outro exemplo aqui pra vocês. O povo fala, se você estudar, você vai ficar bem inteligente. Então, se você estudar, por exemplo... vamos dar um exemplo aqui. Estudar... essas ladainhas aí de... que eles falam aí, né? Como é que chama, gente? De ideologia de gênero, essas babaquias de criança trans, não sei o quê. Mas aí você pode estudar o quanto você quiser, cara. Pelo contrário, ele é um desserviço, você vai ficando só mais mongol. Você vai começar a ficar mongol. Você vai começar a achar que pedofilia, por exemplo, é normal. Você vai começar a ficar mongol. Então, é um desserviço. Então, essa história aí do estudo, essa história da leitura, eu concordo com você. Esse papinho aí, esse papinho furado. Eu quero ver se um dia eu gravo um programa sobre isso aí, mostrando essa farsa. Isso é uma farsa, uma enganação. Essa historinha aí. Ah, que se você ler bastante, você vai ficar esperto. Mas depende, que leitura que é. Vamos olhar a leitura sua. Se for uma leitura, dependendo da leitura que você fizer, é até um retrocesso. Você começa a ler aqueles lixos comunistas, você vai ficando mais mongol, mais vitimista. Aí você vai começar a achar que você é vítima. Aí você não vai querer mais trabalhar, você vai querer começar a invadir coisas dos outros. Você vai ficando mais mongol, entendeu? Então não é bem por aí, não. Eu, inclusive, não sou... Então, o homem atual de 25 anos não é um homem. Eu, inclusive, não sou, tendo 30 anos. A gravidade dessa afirmação é tão severa que aqui estou tentando apenas trazer esse tema para a pauta e fazer-nos pensar a respeito. O que houve conosco? Ué, o que houve é que a geração passada aí deu uma falhada com nós. Eu acho, minha opinião. Mas não é que eu tô jogando a culpa, não fica pensando que eu tô culpando eles, mas na minha opinião a geração passada aí teve umas cagadinhas assim. Porque eles não passaram alguns conhecimentos. Eu, por exemplo, vivi numa casa que era um inferno, não era uma família. Eu não tive o conceito de família lapidado na minha cabeça. E a geração que vai vir agora vai ficar mais mongol, porque eles não tiveram nada. Aí é mãe criando filho, na moda caralha. O pai deu vaza. Então vai ser um negócio. Essa que vai vir agora vai ser só degeneração. Por que nossa juventude foi tão longe? Por que somos tratados como bebês? Porque... a degeneração... Porque nós somos uma geração que eles falam que é o man child. São homens que... o cara com 30 anos batendo foto de boca aberta com camisetinha de herói. É uma geração de bebezão. Porque talvez porque a gente não passou dificuldade, é uma possibilidade. É possível. Mas eu acho que tem a ver com a cultura de aceitação, viu, cara? Eu acho. Se tivesse que dar um palpite assim de primeira, assim, pra você, eu acho que é. Não sei. Porque preferimos usar nosso tempo masturbando o próprio intelecto filosófico, raso e brando com maconha e música do que utilizando nosso corpo para produzir verdadeiras utilidades, conquistar coisas. Olha, isso aqui é relativo, porque vamos de novo lá. Achei boa essa pergunta. Esse texto aqui tá bem bolado. Como é que ele perguntou? Por que preferimos usar nosso tempo masturbando o próprio intelecto filosófico raso e brando com maconha e música? Olha, porque na verdade isso aqui é... você tem um negócio que você tem que se esforçar. Por exemplo, que é trabalhar seu corpo, é lapidar. Isso tem outro que é fumar maconha e viajar. O esforço mínimo é fumar maconha e ouvir música. Então você vai... é natural que como a vida tá muito boa, não tem guerra, não tem nada, o cara vai escolher isso. O cara vai escolher o caminho menos sofrido. O caminho de mais prazer. O prazer, acho que tudo gira em torno do prazer. Por que trocamos a trilha, caça, nadar em rios, acampar e aprender a fazer fogo por jogos online? Isso aqui, cara, tem muitos fatores, porque... não, eu concordo com você. Eu acho que você tá certo, mas é porque você tá querendo levar a conversa pra um caminho seguinte. Por quê? Por que trocamos? Porque primeiro, porque é mais seguro, ué. O meu filho, por exemplo, eu gostaria de levar meu filho pra pescar, pra fazer tudo isso que você falou? Gostaria. Mas o meu filho estaria mais seguro jogando um jogo online. Então eu acho que, por exemplo, pra preservar a vida do meu filho, será que talvez não seria... Será que eu, Hernani, não faria isso? Talvez, não sei. Agora, por que nós fazemos isso? Porque é menos risco, porque é menos trabalho, porque é mais prazeroso no sentido imediato. Eu entendo que tudo que você falou é mais prazeroso, mas no longo prazo. Porque você vai ter que ter o trabalho de ir lá e tal. Agora, no curto prazo, o jogo é só você abrir o jogo no computador e jogar. Alô, teste. Alô, alô. Ah, esse microfone tá uma indecência, cara. Porra. Ah, ouvinte, vocês vão ter que ajudar aí, cara. Não dá, cara. Pô, olha a merda desse microfone, cara. Não é o microfone, é o cabo. Isso aqui, quem fez esse cabo foi um alemão de uma loja. E ele que faz a solda. Eu falei que isso não presta. Tem que comprar o cabo pronto da loja. Pronto. O negócio de fazer solda não dá certo. A solda fica fria. Eu sou técnico eletrônico, eu sei. Não presta. O negócio de fazer a solda na hora. Tem que comprar o cabo pronto. Ele vem lacrado, porque na hora que porque eles falam que aquilo lá é soldado e é... Eu não vou lembrar o nome, mas aquilo é um plástico. É negócio de solda, não presta. Eu falo que eu sou técnico, eu posso falar. Esse cabo aqui que tem que trocar. É esse cabo que não presta. O microfone é bom. Paguei uma nota nisso aqui. Comprei usado de um crente. Fui lá na favela buscar. Agora o cabo aqui tá com problema. Tá uma indecência isso aqui. Até perdi o fio da meada. Ah, agora fudeu tudo. Agora onde que nós tava aqui? Aqui. Todos sabem que vivemos, além de tudo isso, a ascensão da atrofia masculina. Concordo. Onde os homens se tornam cada vez mais frágeis. Concordo. E mais regado de xenoestrogênio, não sei o que é isso. Com o vertiginoso declínio dos valores saudáveis, concordo. Saudáveis, valores saudáveis masculinos, concordo. Que quando não são amputados pela própria saúde, já doente de fábrica, são pela força social, que afirma com toda força e potência a certeza que o homem é um lixo. Todo homem é lixo. Pois é. E tem gente ainda que ainda bate palma pra esse discurso. Ainda que isso confronte os fatores que provam a natureza biológica do homem, os mecanismos naturais do comportamento e suas devidas importâncias, não é de se espantar que em pouco tempo estaremos vivendo uma real geração de extinção, onde metade dos homens não irá se envolver com mulheres, porque essas já não os querem mais. E a outra metade já nasceu sabotada, dado que nós já estamos sabotados. É simplesmente utópico esperar da cultura moderna urbana que alguma coisa melhore. Na verdade, temos cada vez mais forte percepção de que a nossa natureza é feita para acabar em si mesmo, na mais pura entropia. Mas deixa eu falar algo pra você. Eu tive, inclusive, eu falei isso pra um ouvinte essa semana. O seu texto é bom, é legal, eu vou terminar de ler ele, vou, tudo bem. Mas você tá falando de uma forma, ouvinte, como que você quisesse mudar o mundo e não pode ser assim. Tem que mudar o seu mundo. Porque você tá preocupado assim que os homens estão afeminados, que não sei o que e tal, tal, tal. Tudo bem, você tá certo? Tá. Lógico que você tá certo. Só que você tem que mudar o seu mundo. Mudando o seu mundo, você já tá fazendo uma grande coisa. Esse negócio de querer mudar o mundo todo, isso aí é coisa de... Isso aí é utopia, de megalomaníaco. Isso aí é coisa de... Pessoa que quer mudar o mundo inteiro, tá louco, cara. Muda o seu mundo, tá ótimo. Faz as suas coisas, cuida da sua vida, entendeu? E outra coisa, tem aquele negócio, aquele movimento aí mundial, é o honk honk, você apreciar e ver o mundo se desabar. Tem muito disso. O mundo tá todo desmoronando. Deixa o mundo. Vive a sua vida. Vai ser feliz. Gente, a vida é muito, muito volátil, gente. A vida... Hoje você tá por cima, amanhã você tá por baixo e depois de amanhã você tá morto. É muito rápido. não perca tempo, estresse com querendo mudar o mundo. Muda você, tá ótimo. Se você mudar você, você já fez uma coisa maravilhosa pro mundo, entendeu? Você já fez uma grande transformação. Estamos formando exército de doentes mentais e sociais. Não imaginamos nem de longe os efeitos colaterais que tomamos de tomarmos água tratada com coliformes fecais, porém recheados de hormônios, de remédios que vêm pelo esgoto. Tais quais antidepressivos, remédios para pressão, assim por diante. Não sabemos o que o hábito arraigado da pornografia visual está fazendo com os adolescentes de 11 e 12 anos, que já conhecem muito bem termos como... Aí você falou um nome, um monte de coisa de pornô aqui, eu não vou ler isso aqui porque é pra não atrapalhar o NoFap dos ouvintes. Já foi estudado a exaustão, o conceito da ansiedade do jovem moderno. Vivemos para ser vistos, para sermos notados, ou ansiamos notar os outros e assim alimentarmos nosso vazio interno, produzindo dopamina, como se fôssemos utilizá-las na vida real. Mas ali estamos sentados, curvados, como corcundas doentes, observando o reflexo da nossa face distorcida pelo rigor do celular. Tudo é tão volátil e fácil, tudo é tão flácido e frágil, concordo. Mas por incrível que pareça, existe um mundo de pessoas vivendo uma vida rural e primitiva nos cantos angulosos desse Brasil, tal como em tantos outros lugares do mundo, é verdade. A sociedade pós-moderna devastou como um tubarão faminto tudo que tocou rapidamente e metamorfoseou seus habitantes em seres absurdos, mas em muitos lugares ainda temos resquícios desses tempos antigos assombrando um mundo irregular. De forma alguma, esses lugares estão em vantagem exata sobre nós. Não é... Como é que é? Não é o nosso... Não é esse o caso. O fato é que isso apenas prova que uma outra realidade é possível. E que não necessariamente estamos confinados a um destino irredutível. Mas toda qualquer transformação que unisse as visões de mundo de forma meramente homeostática necessitaria de um mínimo de um cataclismo verdadeiro. Uma ruptura do tecido da realidade suficiente para destruir a alma de youtubers de cabelo rosa. Choque com voz de pônei que ficam fazendo lives durante a madrugada mostrando como é que jogam o novo joguinho do God of War. Enquanto o cataclismo não vem, estou fazendo o melhor que posso. Aí sim, ó, aí legal. Para sair de tudo que me parece nocivo. E estava claramente me colocando num vórtice de ansiedade e sofrimento. Tentando parar de regar a planta com soda cáustica. Quais são esses hábitos? Isso é tema para outra postagem. Então é isso aí. É de uma página dele aí. Chamada... O Renascimento do Homem. Quem quiser procurar este texto que eu falei, procure pela página O Renascimento do Homem. Só digita isso no Facebook. O Renascimento do Homem. Você vai achar essa página. Lá está este texto que eu acabei de ler pra você, tá? Um abraço, meu irmão. Relato sobre relacionamento de 5 anos. Não. Conselho sobre relacionamento de 5 anos. Bom dia, Hernani. Não sei se estou enviando esse e-mail por e-mail correto. Se não estiver, desculpe. Não, tá, é aqui mesmo. Primeiro, gostaria brevemente de agradecer seu esforço e cuidado de modo de fazer esse podcast um bom lugar para homens como eu pensarmos sobre nós mesmos e a vida. Muito obrigado, meu irmão. Tentarei resumir a história ao máximo. Conheci minha namorada quando tinha 18. Era um rapaz bastante inexperiente. Essa garota apareceu e as coisas aconteceram naturalmente. Ela não tinha frescura com nada, tanto no sexo como na vida. Quero dizer que não cobrava nada no irreal no relacionamento. Quando vi, estávamos namorando. Ela passou uns problemas com os pais que pagavam parte das contas de casa. Morava sozinha. E eu ajudei ela como podia. Isso fortaleceu o relacionamento. Depois de um tempo, foi minha vez de brigar com meus pais e decidi sair de casa. Já que ela morava sozinha, decidi pedir para morarmos juntos. Ela aceitou isso, foi com um ano de namoro. Pelas histórias que ouço no podcast, inclusive as suas, talvez eu tivesse feito uma merda grande. Sim, você fez. Mas supostamente, Mas surpreendentemente ocorreu tudo bem. Ó, que surpresa. Em... Como é que é? Em todos esses anos, ela sempre foi uma menina muito companheira, caseira, que não fazia nenhum joguinho. Mas a verdade, Hernani, é que eu nunca fui apaixonado por ela. Nossa, cara, que isso. Pra mim, como disse, as coisas aconteceram naturalmente. Ela era uma menina bonita que ofereceu sexo, companhia, para um cara virgem e solitário sem pedir muito em troca. Talvez por isso, nos últimos meses, meu lado chimpa está acordando. E penso diariamente em todas as outras oportunidades que estou perdendo. Pois já tenho 24 anos e só me relacionei com essa garota. Isso é foda, cara. Isso é foda, porque eu sei como é que você se sente. Só que o problema é que quando você sair disso aí, você vai ver que você estava no paraíso. E aí você vai se arrepender, cara. Essa que é a cagada. A gente fica achando que, nossa, como é bom trepar. Nossa, que delícia. Cara, sexo casual é uma bosta, cara. Você tá iludido, é uma merda. Bom é isso aí, cara, viver com a menina em paz, em paz, desde que seja em paz, legal. É, sexo casual é uma bosta, cara, você não tá perdendo nada, mas eu sei que você não vai entender isso. Recentemente mudei de emprego e já estou morando sozinho. Passo muito tempo pensando nas coisas, e embora não tenha nenhum grande problema, estou insatisfeito com o rumo que a minha vida tomou. Sempre penso em mudar de cidade, ter novas experiências, conhecer coisas e gente nova. Estou pensando em mudar de carreira e inevitavelmente penso em terminar o relacionamento também. Sempre conversamos de que nosso relacionamento não iria terminar em casamento nem nada. Para nós sempre ficou claro que um dia terminaríamos, conheceríamos pessoas novas, etc. Mas agora que talvez esse momento do término chegou, eu tenho medo de abandonar minha menina companheira por possíveis aventuras ou desconhecido. Minha pergunta é, sendo um rapaz de 23 anos que só se relacionou com uma mulher e deu sorte de ela não ter ou de não ser uma louca, construiu um relacionamento de 5 anos com ela, mas agora sente que o relacionamento, assim como outras coisas da vida, chegaram em um momento de renovação, você terminaria com a garota ou não? Depende. Porque eu, Hernani, com a cabeça que eu tenho hoje, se eu arrumasse uma mulher companheira pra ficar comigo, na verdade, hoje, eu não ficaria com ninguém. Nem que fosse a mulher ideal. Inclusive, eu achei uma menina muito bacana e eu já falei pra ela que não vai rolar. Hoje eu não ficaria com mulher nenhuma. Só assim, uma coisa sem compromisso. Namorar com nenhuma. Agora, você achou uma menina bacana. Se fosse o Hernani de 2 anos atrás, o Hernani de 2 anos atrás falaria: nossa, casa, pelo amor de Deus. Porque uma menina boa é tudo que a gente quer. É a mulher ideal. Só que eu tô fudido. Não adianta você vir perguntar pra mim. Porque eu, a minha resposta vai ser não. Eu não quero ficar com a menina. Agora, no seu caso, você tá muito novo. E se você não passar por essa fase de experimentação, desilusão amorosa, essas coisas, você não vai lapidar. Esse que é o problema. Então, eu não terminaria, mas eu sei que você vai ter que fazer isso. Porque a sua cabeça é uma cabeça que ainda tá despreparada. E você vai ter que passar por umas merdas ainda pra você dar uma lapidada. Esse que é o problema. Então eu entendo você. Mas é uma pena, porque você vai perder uma puta de uma menina bacana. Porque ela, se ela tratou você bem e foi companheira, dá dó. Dá muita dó, cara. Puxa vida. Só que eu acho que, por causa da sua imaturidade, eu acho que você vai acabar cagando no pau e vai terminar. E vai ser uma pena. Mas aí, se isso acontecer, bola pra frente. Pelo menos você vai... Você vai adquirir os conhecimentos que você vai precisar. Porque também é muito importante os conhecimentos de fossa. Tem que saber sofrer desilusão amorosa. Tem que entender esses conceitos também. Tudo é aprendizado, cara. Tudo. Esse aprendizado pode ser que vai fazer falta mesmo. Então eu entendo você. Então respondendo, eu acho que você não deveria terminar. Mas eu sei que você vai terminar, porque você tá com cabeça de jovem merda. Eita, nós, esse microfone tá uma luta, cara. Oh, meu Deus do céu. Perdão pelo e-mail longo. Sei que você é um cara muito ocupado. Hernani, pra mim você será sempre o bom da boca. Muito obrigado. Um abraço, meu irmão. Vamos ler aqui. pegando mulher de 42 anos por falta de opção. Salve, Hernani Porsche Carreira. Leiteiro, quando eu for pra sua cidade, pode deixar que eu vou dar uma ejaculada bem quente em você. E você dá uma leitada em mim. Um pensamento rápido sobre pagar por sexo. Acho que o povo do grupo da Sociedade Primitiva está gastando muita grana com mulher comum. Os caras falam que é mais barato sair com GP. Depende. Eu gastei R$77 com motel e camisinha. Fiquei 2 horas com a mulher lá no motel. Quando foi... Como é que é? Quando foi ela que pagou o motel na segunda vez, comi. Ficamos 3 horas no motel, deu 95. Só que fui direto pro motel com a mulher. Se tivesse gastado com comida... Como é que é? Se tivesse gastado com comida e motel, ficaria... E ficássemos umas 3 horas no motel, sairia mais ou menos R$100 e poucos. Mais barato que a puta. Mais barato que de casa. Aqui na cidade. Aqui de casa não. Coitado, acabei de ofender o rapaz. É que é? A puta mais barata aqui custa 100 e o motel 30. Uma hora. Essas putas ficam... Como é que é? Essa puta de R$100 é muito feia, não dá. As boas são de 200 pra cima. É melhor comer uma mulher comum, magra. Nossa, mas o seu português também é dureza, hein, cara? Mais ou menos de rosto que pagar puta. Só se não conseguir... Como é que é? Puta de R$200 que é gostosa, eu não tenho coragem de chupar nem beijar, porque já deu pra outro antes. Concordo em partes com o pessoal do grupo. Puta que é... Puta é só pra fazer sexo. Não, como é que é? Nossa, o português tá muito ruim, cara. Puta é só se não conseguir sexo. Aí entendo. Agora, entre comer uma feinha que dá pra pegar e uma puta gostosa, vou pra feinha. Vou na feinha. Gasto dinheiro e beijo e chupo ela. Só se na cidade dos ouvintes uma boa puta sai R$80 a R$100. Aí talvez valha a pena. Se comer ela no carro ou na casa dela. Essa mulher que meti foi a mulher mais safada que já conversei. Ela já foi pedindo foto pelo Badu, me chamou de delícia. Vi que podia ser besteirento e comecei a falar de putaria com ela. Como não consegui pegar mulher, falando cara a cara, comi ela... Como é que é? Comi essa mesmo, que me deu mole. O ruim é que ela é feia de rosto e um pouco gorda. E ela não quis cavalgar em mim, disse que tinha medo de cair, foi ruim. A única coisa boa foi chupar ela. Ela falou que se quisesse podia pegar ela outras vezes. Não comi mais vezes porque me arrependi. Na segunda vez que peguei ela, sem ser gay. Ela estava com uma maquiagem bem feia, parecia de péssima qualidade. Em vez de ficar menos feia, piorou. Mandei ver e meti mesmo assim. Faz mais de um mês que comi ela e não peguei mais ninguém. Tá foda aguentar ficar sem meter. Tenho 23 anos. Melhorei muito meu traquejo social na minha adolescência. Eu era muito tímido com as meninas. As raras meninas que vinham com... Como é que é? As raras meninas que vinham com o famoso quer ficar com a minha amiga eram feias. Não fiquei com nenhuma mina na adolescência. Só beijei minha prima na boca quando tinha 11 anos. E ela contou pra minha mãe. Fiquei com muita vergonha. Depois disso, só beijei depois de adulto. Eu levava muito a sério essas coisas e era perfeccionista. Nossa, olha como é que ele escreveu perfeccionista, cara. Caraca, cara. Caralho, cara. Olha como é que ele escreveu perfeccionista, cara. Parece que você fez de sacanagem, cara. Ó, eu vou falar, vocês só lê, vocês escrevam aí que vocês vão ver como é que ele escreveu. P-E-R... F-E-R-Q-U-I-C-I-O-N-I-S-T-A. Perfeccionista. Que isso, cara? Barbaridade. Tinha que ser uma mulher linda. Tinha que agir com ela com perfeição. Isso era loucura. Da minha cabeça. Eu não enfrentava timidez. Foi muito ruim esse tempo. Ainda bem que não volta mais. Hoje estou bem melhor. Meu traquejo social vem melhorando. Como não tinha opção e fazia 4 meses que não pegava ninguém, Peguei essa gordinha de 42 anos, mesmo pra descarregar. Agradeço você pelo excelente trabalho. Você mostra a realidade por muitos homens, pra muitos homens com equilíbrio e sabedoria. Muito obrigado, meu irmão. 42 anos, cara. Caraca. Pneuzinho rodou bastante, hein? Mas... é, se você tá bimbando aí, tá valendo, tá tudo certo. Um abraço, meu irmão. Isso aqui, um velho ouvinte, é um cara que quer gravar aí. Se quiser o alô ouvinte aí, dá um salve. É, que mais aqui? Incel Brasil. Olha o Gabriel aí, o Gabriel Incel, gente, que gravou com a gente. Eu tava ouvindo de novo o podcast de chatos. Na parte que fala dos fedorentos, lembrei dessa história. De chamar o outro fedido e levar desodorante, acabou em massacre aqui no Brasil. Vamos ver o que é aqui a história. Aluno. Aluna sofre bullying contra menino. O que é? Não, aluna fala sobre bullying contra menino que atirou nos colegas em Goiânia. Ah, tá. Que falar que ele fedia, ele pegou uma arma e entrou atirando. Que ano que foi isso aqui? 2017. Ah, que choro. Acho que eu vou dormir. Não sei se eu leio mais um. Humilde opinião sobre a Terra plana. Fala bom da boca. Vou te escrever porque gosto demais do seu programa e me importo com você. Por favor, use a razão. Não acredite em terraplanismo apenas porque alguém tem argumentos minimamente convincentes. Pega, deixa eu tomar um negócio aqui, peraí. Não seja mais um desses doidões, defensores de teorias loucas conspiratórias. Você é a voz representante de homens fudidos como eu. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ler todo o seu e-mail aqui e tal. Só que isso aqui é uma questão que os ouvintes têm uma dificuldade pra entender. Eu não tô bravo, não. Ô, gente, eu tenho a minha vida pessoal. Isso que eu faço aqui, eu presto um serviço social aí no que eu posso. O que eu posso ajudar, eu ajudo. E a gente aqui faz um trabalho, mas eu tenho a minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu tenho minhas coisas, eu tenho minhas particularidades. E uma das particularidades é que eu acho interessante a teoria da Terra plana. Eu acho interessante eu questionar. Por que não questionar? E eu acho que ele tem bons argumentos, cara. Aquele Afonso lá, o cara é fera mesmo. Eu acho bons os argumentos dos caras. Crendo na Terra plana, você joga no lixo a vida de trabalho nas pesquisas de homens como Giordano Bruno, Faraday, Galileu, Newton, Einstein, Carl Sagan, vários astronautas e astrofísicos do mundo inteiro. Pesquise os vídeos de treino de astronautas. É absurdamente perigoso e complicado. Não tem por que eles mentirem. Eles não. O astronauta mentir... Ah, até tem, porque o cara fica bilionário. E aquela é uma farsa. A NASA é uma farsa. Eles ganham bilhões. Não, muito mais. Eles ganham bilhões pra alimentar aquela farsa. Supostamente, a teoria da Terra... Supostamente, a teoria da Terra plana mostra que é possível você fazer aquelas encenações dos caras flutuando, tudo. Aquilo lá é tudo CGI. É possível você representar, você simular aquelas experiências ali utilizando, por exemplo, bom, já vou chegar nisso. Eu já vi aqui o que você está falando, já vou chegar nisso. Mas eu não jogo no lixo nada, não. Tô só questionando. Isso aqui é um ponto que eu acho interessante. Por que vocês têm medo de fazer perguntas, de questionar? E daí, cara? Vamos questionar e se a Terra for plana? E o que acontece? Só questiona, cara. Questionar não tem perigo, não. Olha aqui, crendo na Terra plana, Você joga no lixo a vida de trabalho. Eu, Hernani, coitado de mim, cara. Eu só sou um caipira. Trabalho, estudo pra caralho, ainda gravo programa pra vocês. Não jogo nada, não, cara. Tô só aqui questionando. Você não pode ter medo de questionar. Esse é o meu ponto, cara. Sua definitiva, você não pode ter medo de perguntar. Você pode ter medo da resposta, aí sim. Por exemplo, que dia que eu vou morrer? Olha, a resposta pode dar medo, né? Agora, a pergunta você tem que fazer. Por quê? Será que o dia que eu vou morrer, será que eu tô vivendo do jeito que eu gostaria, por exemplo? Porque não adianta você morrer e viver uma vida de sofrimento. Então, por exemplo, se você fazer um questionamento sobre o dia da sua morte, pode levar você a questionar como é que você tá levando a sua vida, se você tá fazendo os exames. Você entendeu? A resposta pode te dar medo, mas a pergunta você não pode ter medo de perguntar, não, ué. Você tem que perguntar tudo, cara. Tudo, tudo. Questionar. A ciência moderna não quer que você questiona. É umas coisas esquisitas, rapaz. A ciência tem que ser a que mais apoia a perguntar. A que mais apoia a questionar. A ciência moderna quer calar a boca dos outros. Não é o seu caso, não, ouvinte. Não, é, não leva isso pra você, não, ouvinte. Tô falando da ciência em geral. Você não pode fazer... Outra coisa. Agora, levando pro outro lado. Pode ver, ouvintes. Pode ver que eu não tô mentindo. Você chega, às vezes, pra um cara, ou pra um historiador, ou então pra um filósofo, ou então pra um cientista político. Você faz uma pergunta pra ele, igual aquele rapaz faz, ele já fez isso e já aconteceu o que eu vou falar. Naquele canal lá, o Mamãe Falei. O cara faz uma pergunta, só uma pergunta. O cara vira pra ele e fala assim, vai estudar, rapaz. Vai estudar. Você não sabe de nada, vai estudar. Quer dizer, o cara mandando estudar, ele tá fazendo uma pergunta, responde a pergunta. Você entendeu? Por que vocês têm medo de pergunta? Não pode ter medo de pergunta. Perguntar, você tem que perguntar tudo. Tudo, tudo, tudo. Há 2 anos atrás... Como é que é? Algumas agências espaciais fazem transmissões ao vivo dos reparos que eles realizam nas estações espaciais. Olha, isso é possível reproduzir... Isso é possível você fazer com outros meios, cara. Isso não significa que ele é verdadeiro, tá? Mas tudo bem, eu respeito a sua opinião. Isso mesmo, eles põem uma câmera voltada para a Terra e deixam para realizar o trabalho deles ao vivo. Mostraram uma imagem lá da NASA com aqueles telão que eles usam para reproduzir essa simulação aí, essa... O que é? Enfim. Isso aí eu não ponho muita fé não, cara. Mas tudo bem. Há 2 anos atrás, eu e meus amigos juntamos dinheiro. R$1.500 para comprar um telescópio de 114 milímetros. E olha, foi o dinheiro mais bem gasto da nossa vida. Você ver Júpiter, Saturno por si mesmo te traz uma sensação indescritível. Sem contar ver a superfície da Lua. Faça isso se for necessário, né? Não, mas eu nunca questionei que a Lua é redonda... Que Júpiter é redondo, que Saturno é redondo. Não, isso eu sei que é redondo mesmo. O que o povo da Terra plana acha é que a Terra não é plana. E eu, particularmente, eu acho muito esquisito mesmo as explicações da NASA para as coisas. Eu acho que muita coisa ali não bate, cara. Eu acho muita coisa estranha mesmo. Muita coisa não tem cabimento. E na minha visão, agora, isso aí é uma visão pessoal. Agora, que a Lua é redonda, que Júpiter é redondo, você não tem a menor dúvida. Isso aí, você tem razão mesmo, é verdade, gente. Converso com astrofísicos, especialistas em aviação, geólogos, físicos, matemáticos. Olha, cara, cuidado com isso, porque quem que tá falando que a Terra é plana é um geofísico graduado e o cara tem uma picona aí grande, cara, porque o cara manja pra caralho, hein. Olha, cuidado. Converso com quem estudou anos na vida dele. Com quem entende as coisas de verdade. Olha, aquele cara lá entende, hein? Ciência de verdade. O que estaria ele ganhando para espalhar mentiras? Não, eles não ganham para espalhar mentiras. É que eles estão iludidos, supostamente, da teoria da Terra plana. Eles dizem que essas pessoas estão iludidas com a ideia da Terra redonda. Porque, inclusive, uma coisa que faz a gente questionar é por que questionar a forma da Terra irrita tanto essas pessoas? Por que você não pode debater? Não, eles não conseguem. Parece uma doutrina. É uma doutrina. O cara não consegue aceitar que uma pessoa tem uma dúvida, questiona. Deixa. Como é que você pode ficar bravo que a pessoa fez uma pergunta, mano? Eles são apaixonados pelo desconhecido, pela verdade. Seja assim também. Mas por motivos bons. Então, mas aí não. Aí você, Rovind. por motivos bons. Mas quem que decide qual que é o motivo bom? Ué, você tá fazendo um questionamento, por que o questionamento você não pode não ser bom? Eu não penso assim, não. A Terra não é redonda como uma bolinha de gude. Ela é aproximadamente redonda e bem acidentada, porque gravidade comprime a matéria. Não faz milagre. Coloquei o formato aproximado no anexo. Não existe essa de qualquer... A água da Terra vai ser sempre plana. Como é que é? A própria Discovery já fez esse tipo de teste e descobriu que a água de alguns lagos acompanha assim a curvatura da Terra. Olha, você mandou um geoide pra mim, todo amassado aqui, dizendo que a Terra é assim, tá? Só que por que que quando a NASA vai reproduzir foto da Terra, a Terra tá bem redondinha na foto? Porque essa Terra sua aqui, que você mandou pra mim, não bate com a imagem que a NASA mostra. A NASA mostra uma Terra bem redondinha, aquelas imagens bem redondinhas. E aí fica aquele questionamento, por exemplo, daquela imagem. Quem tiver interesse procurar, a Blue Marvel, que é uma foto de 2002, a Terra bem redondinha mesmo. Aí foram lá olhar as nuvens, era tudo igual, uma nuvem era a cópia da outra. Um erro grosseiro de edição. Aí depois a NASA postou lá no site, isso aí vocês podem pesquisar, isso é pesquisa pública. Aí a NASA publicou lá, que aquela não era uma fotografia, aquela era uma montagem feita com partes da... que eles pegaram as imagens da Terra em quadrados e formaram aquele círculo. E aí virou aquela foto lá, Blue Marvel. E as fotos atuais da NASA, que vão mostrar a Lua, que batem foto da Terra, é sempre a Terra bem redondinha, perfeitinha. Ah, mas aquelas fotos lá eu acho muito esquisito, hein? E olha pra você ver uma coisa. A NASA soltou uma foto recente da Terra, bem redondinha, e uma foto que eu achei meio esquisita. Eu peguei e soltei no meu Facebook, inclusive os próprios caras que são a seu favor, ouvinte. Você que diz que a Terra é redonda, os próprios caras que estavam a seu favor começaram a falar. Lá, pode ir lá, vai lá no meu perfil que você vai ver lá. Os caras falando, ih, foto esquisita, cara. Nossa, que foto estranha. Uma foto da NASA. Uma foto extremamente esquisita, cara. Uma Terra perfeitinha, redondinha. Uma foto esquisita pra caramba. E eles falam que aquilo lá é uma fotografia da Terra. Vai merda, pô. Muito mal feita a foto. E aquilo lá é estranho. São coisas que deixam a gente questionando. Outra coisa, por que que em 2002 a NASA bateu essa porra dessa foto chamada Blue Marvel? Por que que ela fez isso? E por que que não falou logo, essa foto é montagem? Esperou anos pra admitir que a foto é montagem? E é muito esquisito, é muito estranho tudo isso. Por que que usar uma foto montagem? Por que que eles não bateram uma foto logo? É umas coisas que não bate, é umas coisas que não tem sentido. E aí agora eu vou ter que entrar no... Já que você tocou no assunto, essa história toda que... É uma bola girando milhões, milhares de quilômetros por hora. Isso aí pra mim... Quando eu tinha até os meus 25 anos, eu acreditava nisso aí, cara. Só que as coisas não estão batendo, cara. A conta não tá fechando. Muito estranho tudo isso. Entendeu? Mas assim, isso é uma coisa muito pessoal. Já, se você quiser entrar no assunto, você mandou um e-mail, eu tô te respondendo. Não tô bravo de forma alguma, mas é uma coisa muito pessoal. Se os ouvintes quiserem falar sobre isso aí, tudo bem. Mas eu não tenho propriedade. Você tem que perguntar pra quem entende do assunto. Eu tô, sei lá, eu acho então um assunto interessante, entendeu? Tem coisa que pra mim não faz sentido. Essa questão da Terra, das fotos, por exemplo. Eu achei umas fotos muito estranhas, cara. Então, assim, mas é uma coisa muito pessoal. E outra coisa, agora levando pra um outro lado, eu vi ouvinte falando assim, que eu tenho que virar modelo, que eu tenho, modelo no sentido assim de, que eu não posso, eu não posso gostar de estudar as coisas de terra plana, que eu tenho que entrar na academia e virar maromba, porque aí eu vou ser símbolo dos homens, que aí, não gente, não pega eu pra isso não, para com isso aí, eu sou ser humano, eu sou falho, extremamente falho, eu não sou símbolo de nada, eu não sou modelo de ninguém, tô aqui pra te defender, pra te ajudar, como amigo, mas eu sou um cara extremamente burro, ignorante, jumento, não vai na minha, pra umas coisas pode ir, mas assim, as minhas coisas pessoais, isso é um outro campo, cara. Isso aí é um outro lado que não tem nada a ver, entendeu? Mas, se vocês quiserem falar sobre isso, tudo bem, senhor. Só que eu acho que é uma coisa assim que... Por exemplo, eu não tenho estudo suficiente pra falar, entendeu? Mas é legal aí, bacana só o e-mail, viu? Obrigado, um abraço, meu irmão. Programa, e-mail para o programa de golpes, vendedor de perfume. Salve, Hernani, meu nome é Ícaro, esse golpe meu amigo de 16 anos que sofreu. Em São Paulo é comum encontrar vendedores de perfume na rua, geralmente de terno, andam em grupo, são extremamente manipuladores e habilidosos com a lábia, costumam se aproximar das pessoas tímidas, que têm a dificuldade de falar não para suas propostas de perfumes, vagabundos e falsificados. Conforme você vai negando, vão abaixando o preço de forma absurda. O valor cai de 100 até 10 reais. Se mesmo assim você não comprar, dizem que estão fazendo uma promoção exclusiva apenas para você por terem gostado da sua cara e abaixam o valor mais ainda. Tudo mentira. Meu amigo Betão caiu nas graças de um vagabundo desse e o menino passou o cartão de crédito da sua mãe no valor de 5 reais. Mas inesperadamente o valor cobrado foi de 700. Segundo ele, a cobrança foi feita por uma máquina da PagSeguro, provavelmente falsa, em que o valor que constava estava correto. Quando estávamos voltando para a casa da mãe do menino, a mãe do menino ligou, gritando em histeria. O garoto ficou desesperado. Voltou ao local mais rápido que pôde. Mais rápido que 10 mães solteiras, tentando empurrar filho no boy do Hernani Carreira. Vai tomar no cu. O golpista não estava mais no local da venda. Ao indagar seu paradeiro aos outros vendedores, os mesmos responderam de forma dissimulada que não conheciam. Ele não fazia parte do nosso grupo. Só parou ao nosso lado. Resultado, o coitado que passava seus finais de semana assistindo pornografia hardcore, jogando jogos online, comendo cheetos, agora passa carregando sacos de cimento no lombo para pagar sua dívida. Ganha apenas 50 reais por dia. Uma dica aos seus ouvintes. Caso um maldito aborde vocês na rua, não olhe nos olhos dele. Não pare de andar. Não seja educado. Não troque mais que 3 palavras. E se possível, mande tomar no cu. Muito bom e-mail. Esse golpe aqui eu já ouvi falar dele. É um perigo mesmo. Eu quero gravar um programa só sobre golpes financeiros. Vou trazer aí. Mas muito bom. Já anteci pra você aí que esse golpe aí é um perigo. E um bom e-mail seu, muito obrigado aí, um abraço pra você, meu irmão. Ô gente, por hoje chega. Já estamos aí com muito tempo de programa. Se o seu e-mail não está aqui, é porque ele está lá no especial de aniversário. Você já tá ciente, já fica sabendo aí disso, tá? Muito obrigado a todos. E acho que não tem mais nada pra dizer. É isso aí. Siga comigo nessa jornada. Make it stop, that leaves dry. before it's too late. I should give his words anyway, so you can finally see the damage you made. Treasure. Did you pay your dick? Did it last like you?